7 Decolos 36, controle 120 decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite. Controle, boa noite, gol 567. Gol 567, contato radar, subiu 360, Arbor Alefa. 36, Arbor Alefa, 567. Chambres 897, chame Recife 251, alterne 1-3325. 351, alterne 1-3325, Chambres 897, boa noite. Capitão Leonel, 3603. Tá 3603, Torres 895. Torres 895. Salvador 273. Tá previsto para os 48, então tá os 38, pode iniciar o push. Afirmativo, reporta ataque, portão 03, gol no 273. 73. Gol no 884, sendo identificação Mari 050. Autorizado o pouso, pistão no 0, justo ao 5 no 0 no 93603. Destra 2000, no 0 no 9 no ajuste, outras ADLS. XR, pistão no 0, reporte estabilizado. Até 2000 com 1019, autorizado XR, portaria estabilizado. Voo 9776. 3 no Solos 41, na direita 1219, Solo, boa noite. Direita 1219, Campo 3603. Solo, gol 1273, pronto para ataque, está com 188 a bordo, alterna Campinas, autonomia 3 horas e 5 minutos. 1273, Taxi via Índia Alfa, até o ponto de espera do 1-0, ponto de espera Torre em 1-18-95, o ajuste 1019, um bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1-1-895, obrigado, com 1019, no altímetro, gol 1273. Solo, 3603, 3603, Taxi via Alfa, Juliette, 612, o portão. E a Alfa Juliette 612, tá 3603. Norte 273, autorizado a linha decolar da pista 10, vento 180 graus com 09 nós. Livre a linha decolada 10, gol 1273. Brite. Afirmativo, da Eoli da Brite aguardando, gol 1940. Autorizado, 6259, chama o táxi. Autorizado, gol 9776. Gol 9776, torre 1895. 1895? Fino. Boa noite, obrigado. Oi, boa noite, jogou o 9776, está estabilizado no LR. Chegou no 776, reporte passando Simbra com trem checado, altímetro agora 1020, 1020. Com 1020, reportarei Simbra, bom. Decola os 45, controle 120, décima 8, tem um bom voo, boa noite. Boa noite, obrigado. Guarulhos 360, decola 10, direita, saída. Da Eoleta Brisa, intercepta Pesulu no meia, após segue conforme a rota do plano. O controle opera 120, décima 8, aciona 5051 no cotejo. Guarulhos 360, conforme a rota do plano. Volte, estamos 0, curva direita da Eoleta Brisa, Pesulu no meia. 1208-5051. Correto, 940. Apenas para informação, nós estamos em coordenação com o Centro Recife e o mesmo está solicitando separação na rota do senhor. E o horário previsto para a decolagem do gol 940 é 21h56 do Lu. 0, gol 9776. 7940. Ciente da informação, então, me chame pronto para o pushback acionamento no gate 08. Jack Amaral, 970. São Salvador, boa noite, né? 317, tem Jack Joe, autorização Galeão. Salvador, Santana 397, boa noite. Muito boa noite, Santana 3097 para o Galeão, nível 360. Está autorizado decolada 10 com curva direita. Saída da El Leda Brise. O controle opera 120 decimal 8, aciona 5057, Cotejo. Santana 397 está autorizado, Prisioneiro Galeão 360. Decolada 10 com curva direita na saída da El Leda Brise. 208, controle 5057 no transponder, também. Afirmativo. Estamos em coordenação com o Centro Recife. Nós iremos voltar com o horário previsto para a decolagem do senhor, pois o mesmo está gerenciando as decolagens que passa pela rota do TAM 3197. Aguarde novamente para a informação do horário do DEP TAM 3197. Para o táxi, oceanário 6259, com 113 a bordo, 410 Galeão. 113, 410 Galeão, via Pátio Inge Alfa, Del Ponto Fera, quando chama a torre, em 11895, bom voo, 6259. Pátio Inge Alfa, lá, Ponto Fera, 1895. Obrigado, boa noite. No solo 49, à direita 129, solo, boa noite. Livrou, consegue Alfa Juliette para o 03, 1776. Alfa Juliette para o 03, 1776. Ryanair, 6259 no ponto de espera, pronto para decolagem. 259, autorizado, linha de decolada, pista 10, o vento 180 graus com 10 nós. Linha decola 62. Faça nível de voo 160, chame Recife, 251, no alterne 13325. 251, 3325, boa noite. Boa. O localizador visual, voo no 884. Voo no 884, chame torre 1895. 1895, voo no 884. Estou no portão de número 10, voltando 3197. Salvador, uma boa noite, voo 1884, estabilizado no localizador. Boa noite, voo 1-2-4, reporte passando o símbolo, marcador externo, com o trem checado, altímetro 1020, 1020 agora. Com 1020, informará passando o símbolo, estabilizado, baixado e checado já, o voo 1884. 2 minutos, já. Ok, então apenas para a coordenação, o centro acabou de me ligar. Ele falou que a próxima janela para a decolagem é para 21h56. O gol, conforme já tinha sido coordenado, teria prioridade para a decolagem às 21h56, porque após esse horário, o centro vai ter que coordenar um novo horário. Então, vamos coordenar a presença. O gol 940 tem condições de decolar às 21h56? Exato. Negativo, decolar não. Pode ser que eu puxo, mas decolar não. Sim, então 3197 tem condições? Tenho sim. Vamos lá, então está autorizado no 10, o TAM 3197, o pushback, me chame para o táxi. Camará. Passando assim, para baixada e travado, Golfo no 884. 284, livre pouso, pista no 0, vento 180 graus, com 10 nós, com 10 nós. Finete, livre pouso na 10, Golfo no 884. Sinema 259, decolo 54, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, boa noite, Sebó. Salvador, boa noite, ou Xaner 6259. O Xaner 6259, contato radar, subornível de voo 360 da Euleda Bridge. Afirmativo, 360 da Euleda Bridge, pode voar na proxy da EL? Autorizado. Certo. Por gentileza, aguarde. Eu só gostaria de coordenar que a gente já está pronto já, então estou aí aguardando a sua posição. Brief clock item, send 4000, switch to QNH 1012, both arrival. Tecno 08, 1940, já são 21h56, então conforme já tinha sido combinado, ok? O centro realmente nos gerenciou um novo horário, Então, como o senhor era o número 1, para as 20, o senhor vai prosseguir até quase para as 22h10 e o TAM para as 22h14. Quieto, 940 está iniciando. Só esperando o retirar o fim, ela já está pronta. Ok, então agilizando na medida do possível no 940, me chame então para o táxi, ok? Tamara. 3197, ok, eu estou 3197, mas já passou o horário estipulado, o centro já nos coordenou um novo horário e conforme já tinha sido gerenciado, o seu número 2 vai prosseguir após o gol, o novo horário para a decolagem é 22h14. Me desculpe, você autorizou, já estou pronto para o táxi, eu não tenho condições de ficar 10 minutos acionado. Eu estou ciente, o TAM 3197. Deixa então coordenar novamente com o gol. O gol já iniciou no 8. Vamos dar passagem ao colega da TAM? Sem problema. Muito grato pela colaboração. 3197, você segue então o seu táxi via Pátio, Índia e Alfa até o ponto saída da 10. Previsão de decolagem 22h10, ok? 22h10. E via Pátio, Índia Alfa. Está com o POB de 140, alterna Guarulhos, com 4 horas de autonomia. Seja 97, copiados os dados, vai prosseguir o táxi, Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera, quando chama a torre 1895 para a decolagem às 22h10. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 90, ponto de espera da 97. Não teria como entrar em contato com o Infraero para solicitar o funcionário que foi retirar a ponte 8? Não, vou coordenar e já retorno no 940. É só o que está faltando, obrigado. Ok. O gol no 884 na Alfa, prossegue e aguarda. Antes da Juliette. A gente vai aguardar na Alfa, o gol no 8 vai... Obrigado, a gente já estava acionado, ele autorizou, desculpe aí, tá? Tá em vena, amigo. Bom voo para os senhores aí. Tá, a gente vai junto. Opa. O 940 já foi coordenado com a Infraero e apenas para passar o horário novamente do decolagem para as 22h14. O senhor aciona da presente? Positivo. Ok, estou ciente. 940. Sim, mas transmissão muito baixa, não consegui copiar. É, só para confirmar para o voo 1884, essas restrições na decolagem, algum slot para algum setor? Nós estamos em coordenação junto ao Centro Recife, o mesmo está restringindo e coordenando conosco os horários de decolagem para as aeronaves que passam na sua rota pela posição bridge da GEL. Tá, gente. Muito obrigado. Boa noite. 84 já no final da Alfa, antes da Juliette. Copiado, irá manter a posição aguardando. Após o banho da companhia, iniciar o táxi, nós iremos autorizá-lo prosseguir via Juliette até a posição 09. Afirmativo, mantendo posição, voo 1884. Salvador, boa noite, 3197, ponto para dar 10, pronto. Boa noite, 3197, previsão decolagem aos 10, mantenha a posição. 3197. De Guardião 07, na direita não cabe, irá prosseguir via corredor axé. 0 para o táxi 189, com 3 horas e 45, alterna galeão. Livre decolagem, o vento 170 graus, com 10 nós, Guardião 07, porta fora do solo. 20, bom voo, gol no 940. Evento direto, ponto espera, 119, 18, 95, boa noite. Boa noite, 84, após a passagem do banho da companhia, Juliette até o 09. Juliette, após a passagem do banho da companhia, via Juliette para 09, eu vou no 884. Guardião 07. Sete, o Guardião 07, fora do solo 04, chama controle em 120, decimal 8, para talvez coordenar uma prova direta ao cabo. Guardião 07, tomou voo, Telegraça. Obrigado, Telegraça, chama o controle 128. Controle, boa noite, o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Tá. Salvador pro CAB, centralizado pro direto pro CAB. Direto CAB, reporte final para pouso. Reporte final para pouso, Guardião 07.